de madrugada por uma rajada. É cara evidente que mais uma pessoa foi executada. Mais um cormé já fudido, ensanguentado, cheio de tiro. Não se sabe quem matou, se foi polícia ou se foi bandido. Está caído com uma vela do lado acesa. Aqui os caras são mortos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Muita gente aglomera em volta do corpo, querendo saber quem foi o otário caído morto. Mas a mãe do falecido que entrou em profundo desespero quando viu seu filho caído no chão daquele jeito. Filho da puta, morte dentro da favela, favela, a morte não para. Quando eu saio pra pista, me deparo com o corpo boiando na vala. Todo fudido, furado de quê? Todo fudido, furado de bala. É, aqui na minha favela deu mancada, vai pra guerra de quadrilha, guerra de quadrilha. Comédia na favela, vacilou, perdeu a vida. Guerra de quadrilha, guerra de quadrilha. Guerra de quadrilha, guerra de quadrilha. Comédia na favela, vacilou, perdeu a vida. Guerra de quadrilha, guerra de quadrilha. Verdadeiro no crime, esse é o título da nossa revolução. Primeiro versículo. Bandido, eu tô difícil de fuzil na mão. Sou um soldado do inferno na guerra de facção. O sistema dá as armas e a gente faz a guerra. Em qualquer comunidade, pode crer, o bicho pega. Tem piranha e vagabunda sempre à disposição. Se você quer fuder um, é só tá de fuzil na mão. Mulher de caráter é difícil encontrar, mas cachorra vadia tem em todo lugar. Presuntos espalhados pelo chão da favela. Moramos na favela, vivemos na favela. Tá ligado, isso não tava previsto, mas vale a pena o sacrifício, bandido. Porque vivemos à margem da criminalidade. Policiais covardes tiram nossa liberdade, mas nada me abala e nada me espanta. Moleque de 9 anos cheirando pó e fumando maconha. Isso aqui é natural, morrer aqui já é normal. Mas um corpo está no chão com tiro de 9 e tiro de fal. Coração de vagabundo bate na sola do pé. Deu mancada, vai pra vala aí, pode levar fé. O bonde tá pesado de fuzil e de pistola. Filho da puta, vai sangrar porque chegou a sua hora. Guerra de quadrilha, guerra de quadrilha. Comédia na favela, vacilou, perdeu a vida. Guerra de quadrilha, guerra de quadrilha. Guerra de quadrilha, guerra de quadrilha. Comédia na favela, vacilou, perdeu a vida. Guerra de quadrilha, guerra de quadrilha. Quem mata, ver os meus irmãos.